A Rádio Continental é mais uma emissora da Rede Pampa, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Clicou, baixou, melhor. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. Oh. Aqui, Luísa Sonza. E quero te dizer para abrir uma conta no Banri pelo app. É sem comprovantes e sem burocracia. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banri. Clicou, baixou, facilitou. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Show das pizzas Telepizza na zona norte de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Sabor do forno a lenha. São várias opções de sabores e tamanho. Diariamente das 18 horas à meia-noite. Show das pizzas. Ligue 3398-6766. 3398-6766. A Paranatex Tecidos, desde 1967, oferece o melhor em sarja e denim 100% algodão. Paranatex Tecidos, em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, 6.985. Sarja e denim a preço de fábrica é na Paranatex. Sempre os melhores produtos com aquele atendimento especial que você merece. Pensou em sarja e jeans e tecidos para decoração? Então lembre-se, Paranatex Tecidos. Na Savaralto Toyota, você garante toda a potência da picape líder do segmento com condições exclusivas para produtor rural e CNPJ. Tem Hilux Power Pack, agora na versão automática e SR, com descontos de até R$50 mil. Sua rotina no campo merece uma picape que encare qualquer terreno. Saia com a Hilux Chassi Cabine, com mais de R$40 mil de desconto. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Paz no trânsito começa por você. Problemas em receber seu seguro? Não perca a esperança. Entre em contato com a JLMS Advogados, especializada em cobrança de seguro não pago ou negado. A JLMS analisa seu problema e recomenda a melhor solução. Tire suas dúvidas e veja seus direitos consultando o site advogadosseguronegado.com ou telefone 51992833063. Vou repetir, 51992833063. Quer torcer com o Colorado e garantir a melhor experiência? Adquira sua cadeira no coração do gigante, um setor que fica dentro do estádio Beira Rio. Ele conta com espaço kids, áreas de convivência, espaço gamer, conforto, vantagens exclusivas, segurança e comodidade. Tudo isso em planos com mensalidades a partir de R$285. Acesse coraçãodogigante.com.br e saiba mais. Seja construindo ou reformando, na FAC sempre é mais barato. Desde 1991, com preços imbatíveis e condições espetaculares, a FAC constrói sonhos de família para família. Vem pra FAC Materiais e Construção, em Canoas, na Florianópolis 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br. Dog Canal é meu preferido de se lambuzar. Esse é o pedido, tem pão fresquinho, maionese secreta pra saborear. Dog do Anão, aberto 24 horas em Porto Alegre, Cachoeirinha e Capão. Corre pra provar, não vem dar perdido. Dog do Anão, seu dog preferido. Sebastião Melo. O nascimento de um filho ou filha é especial para qualquer mãe. E nesse momento, o cuidado com ela e o bebê é o que mais importa. E nós já estamos cuidando disso. Melo vai construir um novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que vai contar com leitos de UTI adulto, pediátrica e neonatal. O Melo vai fazer 15! Coligação Estamos Juntos Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos. Agora é Brizola. A política precisa de pulso firme e liderança. Mas não se faz política sem ouvir quem vive na cidade. As demandas surgem com estratégia e projeto político, mas também com o povo. Foi tudo isso que o brizolismo me ensinou. Tudo isso me deixou pronta para esse momento, para dar mais um passo nessa missão de assumir a Prefeitura de Porto Alegre. Vote 12, agora é Brizola. Coligação Coragem e Mudança, PDT, União Brasil e Federação, PSDB e Cidadania. Maria do Rosário ataca Melo e a justiça reage. A Justiça Eleitoral mandou retirar do ar uma propaganda de Maria do Rosário com ofensas e acusações infundadas sobre o Melo. Ataques de quem está desesperada para tentar ganhar seu voto. Melo vai seguir fazendo uma campanha limpa e com propostas para a cidade. Porque Porto Alegre quer trabalho e não ódio. Melo, 15. Coligação Estamos Juntos Porto Alegre, MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos. Véiação de coração, 13 pra mudar. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Mãos unidas, lado a lado, Porto Alegre, nossa paixão. Dessa vez é Maria do Rosário, a prefeita da reconstrução. Pra mudar de verdade, agora é Maria. Coligação O Povo de Novo na Prefeitura, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Federação PSOL, Rede e PSB. Vote nos candidatos a vereador do MDB. Sou Lore Abrão, a única mulher comandante da Guarda e da Fiscalização de Porto Alegre. É fácil lembrar da melhor opção. 15555 Lore Abrão, Melo 15. Sou Lourdes Sprenger, primeira parlamentar eleita pela causa animal, com mais de 6 milhões para ações públicas, comprometimento e experiência, é 15800 Melo 15. Enfrentei desafios como a pandemia e as enchentes. Agregar pessoas para resolvê-los é o que importa. É para isso que serei a tua vereadora. Lubeiró, 1515, Melo 15. Sebastião Melo. O nascimento de um filho ou filha é especial para qualquer mãe. E nesse momento, o cuidado com ela e o bebê é o que mais importa. E nós já estamos cuidando disso. Melo vai construir um novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que vai contar com leitos de UTI adulto, pediátrica e neonatal. O Melo vai fazer 15! Coligação Estamos Juntos Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos. Continental. Agência Nacional de Energia apresenta Lula estudos sobre o horário de verão. Leia nesta segunda em osul.com.br. É grátis. O canal da música Continental 6:47. Oh, bell. words and upward roots. It's in wizards and new recruits. It's da música. Continental, 6:51. Da música Continental 6:55. I can see clearly now, the rain is gone. O canal da música. Continental, 6:58. Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei número 9.504/1997. É Rádio 15 no ar, né? Melhor é 15, não precisa mudar. É Rádio 15 no ar. Olá, ouvintes. Olá, Amanda. Começa agora o programa do prefeito que vai construir o novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e mais 4 policlínicas na cidade. Olá, Beto, ouvintes, começa agora o programa do Melo 15. Melhor é 15, não precisa mudar. As adversárias do Melo gostam de dizer que a saúde é um problema, mas você já ouviu elas explicarem o porquê? Não, e não ouviu, porque elas não têm a mínima noção. Então a gente vai ajudar. Para começar, o sistema de saúde de Porto Alegre atende diversas pessoas da capital, da Grande Porto Alegre e do estado inteiro. E por causa dos 2 anos de pandemia, das repetidas crises em alguns hospitais da região metropolitana e dos problemas financeiros do IP Saúde, a fila para exames e cirurgias acabou aumentando. E para completar, Porto Alegre teve uma redução nos repasses de verba por parte do governo do estado. Mas apesar de tudo isso, Porto Alegre não fechou e nem vai fechar as portas para ninguém. Melo já diminuiu o problema da superlotação com uma medida simples e eficiente. Sabe o mutirão que as adversárias estão propondo fazer e alardeando como a grande solução delas? O Melo já colocou em prática há muito tempo. E o Melo também já reduziu as filas na saúde com a realização de 14 mil consultas, 64 mil cirurgias e 3 mil exames extras através do programa Agiliza Saúde. Foi o Melo que fez! Mas o Melo sabe que só isso não resolve o problema na saúde. Por isso ele pensou em soluções reais que já estão em andamento. Fala, Melo. Nos primeiros 4 anos, nós já conseguimos melhorar a saúde, mas sabemos que esse é um trabalho permanente que precisa estar sempre aprimorando. Por isso, agora vamos ampliar e modernizar a capacidade de atendimento. Atender mais gente, atender mais rápido e atender melhor. Vamos melhorar, vamos avançar. Melo 15! Melo, eu ouvi dizer que existem planos para melhorar ainda mais a saúde de Porto Alegre. É verdade? É sim, Amanda. Qualquer um sabe que o nascimento de um filho ou uma filha é um momento especial, principalmente para a mãe. E que, nesse momento, o cuidado com ela e o seu bebê é o que mais importa. E nós já estamos cuidando disso. Let's go, Melo! Com uma parceria público-privada, Melo vai construir o novo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que já tem até local definido, na Avenida Érico Veríssimo. O hospital vai contar com leitos de UTI adulto, pediátrica e neonatal. O Melo vai fazer! Diz aí, Melo. Nas minhas conversas com as pessoas, eu escuto muito dizerem: Melo, é complicado consultar com um clínico num lugar, fazer exames em outro e depois ter que marcar com um especialista noutro diferente. Saúde precisa de agilidade. Por isso, nós temos uma proposta para você fazer tudo isso no mesmo lugar. Melo vai construir 4 policlínicas na cidade, com serviços especializados de apoio diagnóstico, consultas clínicas com especialistas e exames de baixa e média complexidade. O Melo vai fazer! Sebastião Melo, O nosso Hospital de Pronto Socorro recebe diariamente muita gente da capital, da grande Porto Alegre e de todo o interior do estado. Mas eu sei que na hora em que estamos com dor, não queremos saber do problema de lotação do hospital. Nós queremos solução e nós temos. Junto com os demais poderes e parcerias privadas, Melo vai liderar o projeto de duplicação do Hospital de Pronto Socorro. Melo vai fazer. Plantão Porto Alegre melhor. Antes do Melo, Porto Alegre ocupava a 16ª colocação entre as capitais na avaliação da atenção primária em saúde no programa Previne Brasil do Ministério da Saúde. Com o Melo, Porto Alegre alcançou o primeiro lugar. Olha, Beto, para fazer o que o Melo fez, tem que ser uma pessoa muito capaz. Eu até pensei em dizer uma coisa, mas acho que o melhor mesmo é ouvir a voz do povo. Se o Melo disse que vai construir um hospital, eu acredito. O Melo vai melhorar ainda mais a saúde de Porto Alegre. Com certeza, é o melhor para a saúde. Ele já melhorou bastante e vai melhorar mais ainda. As policlínicas vão ajudar bastante. Se o Melo disse que vai fazer, é porque ele vai fazer. Ele vai continuar melhorando ainda mais a saúde. É por isso que o povo tá fechado com o Melo. Eu tô com o Melo, porque o Melo tá com o povo. No dia 6 de outubro eu vou com o Melo de novo. Porque o povo tá com o Melo e o Melo tá com o povo. No dia 6 de outubro eu vou votar 15 de novo. Melo é o mais preparado e o mais experiente pra cuidar de Porto Alegre e também da sua gente. Rico, pobre, classe média, você pode acreditar. Com o Melo e a Betina só tem como melhorar. Eu tô com o Melo, porque o Melo tá com o povo. No dia 6 de outubro eu vou com o Melo de novo. Porque o povo tá com o Melo e o Melo tá com o povo. No dia 6 de outubro eu vou votar 15 de novo. Eu tô com o Melo porque o Melo tá com o povo. Ligação, estamos juntos, Porto Alegre. MDB, PL, PP, PSD, PRD, Solidariedade, Podemos e Republicanos. Ah, Maria, eu vou com fé, união e reconstrução. Brasil. Começa agora o programa de quem quer mudar Porto Alegre. Agora é Maria 13. Bom dia! A reconstrução da cidade passa necessariamente pela recuperação plena das atividades econômicas. O plano de ação que nós estamos construindo tem um olhar muito especial aos setores que movem a economia e geram empregos em Porto Alegre. As ações que vamos executar levam em conta as características de cada bairro da cidade. Quem investe e empreende aqui tem que ter na prefeitura uma parceira. 13! Maria e Tamires vão trabalhar para estimular que Porto Alegre volte a ser uma cidade pujante, geradora de emprego e renda, aproveitando o momento do Brasil desde a volta do presidente Lula à presidência da República. Entre as iniciativas do plano de ação, está prevista a parceria com a FINEP para estimular iniciativas e empresas na área de tecnologia, do turismo, da gastronomia e da indústria criativa. Tô com a bandeira, vou pra rua pra participar. Tô com Maria e Tamires, novos tempos vão chegar. Eu quero ver em Porto Alegre nossa estrela brilhar. Mudança de verdade que é pra boa melhorar. Por isso, além das medidas emergenciais de proteção da cidade contra cheias, vamos qualificar serviços básicos, como a limpeza urbana, a pavimentação e a iluminação pública de cada bairro. Temos muito por fazer, mas tenho certeza que com fé, trabalho e união, vamos reconstruir a Porto Alegre da qualidade de vida. Estamos colocando o Brasil na direção de um futuro melhor para todos. Trazendo de volta programas como Farmácia Popular e o Mais Médico, criando empregos, cuidando das pessoas. A gente sabe que ninguém governa sozinho. Precisamos estar juntos, trabalhando para melhorar a sua vida e a da sua família. Em Porto Alegre, Fátima Maria do Rosário. 13! Coligação O Povo de Novo na Prefeitura, Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, Federação PSOL, Rede e PSB. Vem na confiança, vai de Brizola Prefeita. O que significa prefeitura com a Brizola? Leonel Brizola, avô de Juliana, foi prefeito de Porto Alegre na década de 50. Nos primeiros meses de sua administração municipal, dedicou ações para a busca de recursos junto ao governo federal, com o objetivo de minimizar o estado precário do transporte coletivo de Porto Alegre. Brizola e sua equipe promoveram ações emergenciais como a recuperação da frota e a compra de ônibus. Porto Alegre já teve o melhor sistema rodoviário de passageiros da América Latina. Então dá pra fazer! Fala, Juliana! Frota defasada, muito tempo na fila, passagem cara, redução das linhas. O transporte público de Porto Alegre já perdeu quase um terço dos seus usuários. A mobilidade tem que ser prioridade da prefeitura também e será na nossa gestão. Sabe como? Vamos criar o programa BusPoa Expresso, com foco na expansão da rede de transporte público, com novas linhas e frotas de ônibus. Não adianta novas paradas se os ônibus não chegam na hora, né? Mais rapidez, pontualidade e qualidade para as viagens. E sabe o que a Juliana também vai fazer? Promover a expansão do uso da bicicleta na cidade. O Pedale Poa vai ampliar as ciclovias para promover mais segurança para os usuários, mais saúde, sustentabilidade e integração modal em Porto Alegre. E tem mais! Nós vamos conseguir recursos federais. Também é dever do governo federal pensar a mobilidade com os municípios. A nossa parte, a gente vai fazer. Montar uma estratégia atualizada sobre o transporte que queremos na nossa cidade. Seja para o aposentado, o trabalhador, o estudante e até para o turista. Ao assumir a prefeitura, eu já vou reunir com ministros e com o presidente da República para que Porto Alegre veja o transporte da cidade mudar. Eu sei como fazer e também sei exigir parcerias do governo do estado e do governo federal. Política séria se faz com resultado e Porto Alegre precisa disso. Vote 12, agora é Brizola. Coligação Coragem e Mudança, PDT, União Brasil e Federação, PSDB e Cidadania. O canal da música. Continental 710. Que saudade, Gal. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa, ou um corte de cetim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz. E te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. canal da música. Continental 713. Continental. A Advocacia Geral da União defende multa para usuários que burlem o bloqueio ao X. Leia nesta segunda em osul.com.br. É grátis. O canal da música. Continental 718.

second hand unwind. If you lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Canal da Música. Bem direto de Ovo Marinho. Continental. 727. This is now, this next song is turned into a duet. Because that's the way we like it, I think. We'd like everybody to join in. This is a song called Love of My Life. Stolen my love, and now Continental. Fora de casa, Grêmio empata em 2-2 com o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Leia nesta segunda em osul.com.br. É grátis. O Canal da Música. Continental, 7:31. Yeah.